pra evoluir. Só com experiência dos tempos passados, de antigamente e hoje. Cê pensa como é que vão ser os heróis, aqueles que deram início a toda a batalha travada com rimas, palavras de ordem e ofício. Dedicação e os versos na jugular foram essenciais para um enxame voar. São pergaminhos sonoros, é só seguir passo a passo. Em uma noite de sono seremos H.aço. Tem toda uma história e tão querendo ocultar. Mudar o rumo, mas confuso os moleque vão viajar. Se tu lutas, tu conquistas um bom lugar, morada. Vejo vários super Billy viajando na balada. É o terror, mas tenho fé que ainda mude. Pra ter paz interior, com atitude nunca rude. A fórmula mágica da paz é o que mais quero. Um rap mais original e um discurso mais sincero. Rap é compromisso. Há mil anos, enfim. Quem será contra mim? Rap é compromisso. Há mil anos, enfim. Sim, quem tem que ser? O coração bate forte.